aventurança junto ao seio do Senhor. Mas Eurípedes não abandona a terra. Ergue no mundo espiritual o sanatório Esperança, para cuidar sobretudo dos companheiros de ideal espírita, que chegam muitas vezes naufragados, chegam fracassados em suas missões no mundo espiritual. Porque ele recorda-se de um dos momentos mais belos e mais graves da sua vida, quando ele, em desdobramento, é levado para regiões muito altas, sente uma força irresistível elevar-lhe o espírito, que é conduzido a uma região de extrema beleza, tem os pés como pesos a chumbo e percebe a uma certa distância uma figura inesquecível e incomparável. Era o próprio Jesus. Eurípedes sente vontade de falar-lhe, mas antes percebe que vertem lágrimas no rosto do Cristo. E ele pergunta: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Jesus volta seus olhos para Eurípedes e lhe diz: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. A partir daquele dia, Eurípedes nunca mais descansou. Todas as suas horas foram dedicadas ao próximo, à renúncia, ao amor e à caridade. Haveria muito mais para falar de Eurípedes. Como estamos já próximo ao encerramento da noite de hoje, gostaria de pedir a permissão dos senhores para ler uma mensagem psicografada por Francisco o Cândido, o nosso Chico Xavier, que vem trazer a mensagem de Eurípedes Barçanufo na criação do Lar de Eurípedes em 1º de maio de 1959, uma instituição destinada ao amparo de crianças, quando Eurípedes falou através de Chico Xavier: Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas, acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia. Em nossa debilidade, sê nossa força. Ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributada, debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem do peito. E quanto a mim,